se exaltado, pra tua glória se exaltado, se exaltado, se exaltado, pra tua glória se exaltado, se exaltado, se exaltado. Pra tua glória se exaltado, se exaltado, se exaltado. Pra tua glória se exaltado. Eternidade, és o autor da salvação, és a razão pela qual cantamos pra tua glória. Senhor, libere o som dos céus, que ele se ouça em cada nação. Nós cantaremos juntos, se exaltado, se exaltado. Pra tua glória se exaltado, se exaltado, se exaltado. Pra tua glória se exaltado. És o Pai da eternidade, és o fogo consumidor, és a razão pela qual vivemos. Pra tua glória, nós seremos a geração que clama pelo reino dos céus. Nós cantaremos juntos, se exaltado, se exaltado. Pra tua glória, se exaltado, se exaltado. Pra tua glória se exaltado, se exaltado, se exaltado, pra sempre e sempre, Senhor. Se exaltado, se exaltado, pra sempre. Se exalta, pra sempre.